vira noite, passa o dia, procurando outra moradia. A chave pra entrar nesse lugar, poder me acomodar em harmonia. Abrir minha mente, me libertar, eu quero me encontrar com o mar. Me livrar, porque sempre tem um novo dia, um novo lugar. Só quero estadia pra relaxar, sem ninguém pra me julgar. Sem ninguém pra me ver chorar, só quero poder acordar. Ter esse sonho que não quer me soltar. Preciso sair, preciso me livrar. Não, não posso mais rastejar, já que tenho asa. Então eu quero é voar. E não senti a falta de quem não deseja ficar. Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro vai despertar. Abre os olhos, levante sua visão e veja a possibilidade. Ela vai estar por lá, irmão, então supere toda dificuldade. O sol muda de lugar, o que era escuro agora ficou claro. Obstáculo é o que vejo quando perco o foco, o faro. Eu te vejo, mas você não tá aqui. Eu te toco, você nunca vai sentir. Te falo, você nunca vai me ouvir. Eu te chamo, você prefere fugir. O que que eu posso fazer, de que vale olhar sem de que vale fazer se acontecer, sem realmente ser humano. Sem realizar os sonhos, sem fazer andar os planos. Sem ter por nós os manos, sem família se vamos anos. Tudo passa nesse lugar e você nem nota. Às vezes pensamos em abrir uma nova porta, traçar uma nova rota. Sair de uma vida torta e pro lugar onde realmente importa. Saber o que é bom pra você, não só o que te conforta. Se eu quiser fugir pra outro lugar, sem você e ninguém pra me julgar, eu vou numa ilha pra chamar de lá. Sei que alguém ali vai me escutar. Me solta, me deixa sentir o aroma da calma campestre. Longe da ira humana, do perigo da mina terrestre. O inimigo me quer mutilado, pro perturbado tudo conspira. A cena na tela é a mesma, da Rede Globo pra Al Jazeera. Foi-se o tempo da paz, proclamada com flores e hippies. Foi-se marcada com sangue, moleque exportando rifles. Com esse tempo cinza, gás e flama, verme, trama, toma. Beleza, engano, o caos te ama e nada disso soma. Então suma, antes de sua suma que é um fraco. Como o tempo não tem luta, mude agora, encare o fato que ser um fardo é pura questão de desleixo. Eu acho, seu mundo de drama é pequeno pra mim. Nesse quadrado não me encaixo, meu coração é alado. Meu sonho é grande demais pra ficar aqui trancado nessa jaula de canibais. Eu quero o mundo na palma da mão, minha palma da mão sobre o mundo. Se eles não der, eu vou tomar tudo que me negaram. Roubaram, ludibriaram, mas não me acorrentaram. Tentaram e fracassaram. No front os meus lutaram nessa guerra pela vida, pela glória. Vai, tamo na rota da vitória que nos guia, se pai. Se eu quiser fugir pra outro lugar, sem você e ninguém pra me julgar, eu vou numa ilha pra chamar de lá. Sei que alguém ali vai me escutar. Eu vou DJ Kaique, 3 F's. Moleques crescem, homens evoluem. Alguns se corrompem e outros contribuem. Pra quê? Vão contribuindo pra corrupção. E meios que corrompem a contribuição. Quando no fim dá no mesmo ponto, mesmo lugar, mesmo conto. A esma tenta flutuar tipo corpo, ser coração. Se as pessoas preferem ser corpo, outros levam uma cruz, eu trago 10. Popular e obscuro, monstro do lago Ness. Quero pontes em vez de muro, derrubo com decibéis. Pra apresentar o tapete vermelho a nossos pés. Liberdade pra mim, pra você, pra Mandela. Você morre pela causa e outros matam por ela. E eles gritam motivos e respostas que eu sei que são, mas blá blá blá. Seu moralismo em repetição, fazem greve por melhor condição de serviço. Quero melhores condições de vida e como se faz greve disso. Se eu quiser fugir pra outro lugar, sem você e ninguém pra me julgar,